Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto. Ó, oh, gente, jagunçaiano do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, olha, se sirva aí que a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas rapaz, outro dia eu fiquei sabendo que um amigo meu chamado Batman pegou o seu bate-sapato, depois o seu bate-paletó, entrou no seu bate-móvel pra ir pra onde? É um batizado, rapaz. Fucking shit! Meu compadre, nós estamos de volta com mais um Água de Moringa. E dessa vez, para apresentar um filme maravilhoso. Mas antes de vocês saberem o filme que vocês já viram na thumb desse episódio, eu quero apresentar os participantes dessa brincadeira comigo hoje, rapaz. E aqui comigo, mais ligeiro do que coelho trepando, tem o meu amigo Chico Couto. Olá, senhoras e senhores, e pessoas que não se identificam com os dois gêneros, né? Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que eu sou sudestino, mas eu sou limpinho. Agora, a pergunta que eu faço é, tu tá nessa história também do Elo, Ilo, Ila, Ilo, Ilo, Ix também? Cara, não, mas é aquela velha história, né, fera? A gente tem que ter respeito com as pessoas, né? Se tem pessoas que não se identificam com os dois gêneros, paciência. O negócio é chamar todo mundo de camarada na plenária. E aqui comigo, mais braba do que tarado acuado, ela, minha amiga Sif. Olá, povo. Tô aqui dando risada das piadas ruins de Jota. É nóis. Mas é por pena, tá? Não é porque ela acha engraçado, não. É por caridade. Se vocês encontrarem um co-host estrangulado qualquer dia desses, pode saber que fui eu. Porque mais descansado do que enterro de viúva rica, está aqui comigo, co-hosteando essa bagaça, ele, o maior ponto de referência da cultura nerd da podosfera do Brasil, Alexandre Nerdmaster. Primeiro lugar, boa noite, ouvintes. Segundo lugar, vá pra puta que te pariu com a história da referência, tá? Desculpa, esqueça, tá bom? E em terceiro lugar, eu tô numa situação aqui que eu não sei se eu tô duro ou se eu tô mole. Eu tô tipo o pênis do Capo Citonho, entendeu? Tá endurecendo e tá amolecendo toda hora. Né? E antes de a gente entrar no filme, gente, vamos para o aviso do nosso editor. Filme que Jorge. O corno nem explicou. Opa, qual é. É Lisbela e o Prisioneiro, caso vocês não saibam. O host desta bosta deste episódio não fez nem questão de dizer qual é. Já ia para os recados fazer o quê, né? É a consideração que ele tem com os ouvintes, né? Então, tá no título do episódio. E antes da gente começar essa bagaça, nós vamos pros avisos e daqui a pouco a gente volta. Braços, seus abraços, perdidos no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma sessão de recadinhos, bora? Enfim, vocês sabem que o podcast faz parte do portal Paranerdia. Então, basta mandar aquele comentário maroto no site www.paranerdia.com.br, para o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, no Twitter arroba Paranerdia, no Facebook, facebook.com/paranerdia, no YouTube, youtube.com/paranerdiatv e no Telegram, no grupo Ouvintes do Paranerdia. Para quem sabe, eu lidero o podcast Animesphere e aqui temos todos os links em um link só. Basta dar um pulo em linktr.ee/animesphere que tá tudo certo, você acha tudo lá e tá tudo tranquilo. Belezinha? Então, voltando pro Água de Moringa, fora o site do Portal Paranerdia que vocês já ouviram por aqui, nós temos o Twitter no @jsantos, que é J com dois T's, porque o cara é enjoado. No Instagram, @águademoringa. No Telegram, temos o nosso grupo, t.me/águademoringa, que também tá tudo certo. E no YouTube, youtube.com/águademoringa, onde o Jota anda publicando uma pancada de coisa bem interessante, e se eu fosse você, ia lá assistir. Belezinha? Fiquem com o episódio que está muito bom. O fole roncou. Você conhece Jota Santos, aquele nerd cabra da peste? Ele me mandou gravar um áudio falando do meu podcast. E já que sou pensador e louco, daqueles presos no pinel, ao contrário de fazer só jabá, preferi gravá-lo em cordel. Aqui no Água de Moringa, rima não fica em cima do muro. Deixa eu dar um gole na pinga e falar do meu teatro escuro. Tem podcast de tudo, música, cinema e quadrinhos. Tem até uns storytellings pra te deixar com medinho. Tem muita cultura escondida que só coveiro pra achar. Daí eu cavo, gravo e edito, te entrego prontinho pra escutar. Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Vai lá, assina, baixa e dá play. Aposto que vai achar algo de bom. Jagunçaram do meu coração. Obrigado, meu compadre Jorge. Me desculpa qualquer coisa. E hoje, minha gente, a gente vai falar sobre o filme Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro é um filme brasileiro de 2003. O gênero dele é comédia romântica. Ele é dirigido pelo Guel Arraes. É uma adaptação da peça de teatro homônima do Osman Lins. O filme é uma produção da Globo Filmes e da Natasha Filmes, junto com o estúdio do Twentieth Century Fox, que diferente de algumas pessoas, eu sei falar inglês. Foi filmado na capital de Pernambuco, Recife, no bairro de Boa Vista. É o primeiro longa-metragem do Guel feito especificamente para o cinema. Seus filmes anteriores, O Alto da Compadecida e Caramuru, A Invenção do Brasil, eram adaptações de minisséries que foram exibidas na Rede Globo. E agora, para o deleite de vocês, Lady Sif. A jovem Lisbela adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes que assiste. Leléu é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas muitas aventuras chega à cidade da moça. Após se conhecerem, logo se apaixonam, mas Lisbela está de casamento marcado. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador que está atrás de Leléu, devido a ele ter se envolvido com a sua esposa num passado não tão distante. Olha só. Quem dirigiu, Cif? Quem dirigiu foi Guel Arraes, com a produção de Paulo Lavini e do próprio Guel Arraes, com o roteiro de Pedro Cardoso, Jorge Furtado e Guel Arraes. Roteiro esse em cima da peça original do cidadão lá, que eu já esqueci o nome. E por incrível que pareça, eu não sabia que tinha sido, que o Pedro Cardoso tinha feito parte do roteiro, né? Foi uma surpresa legal. Ah, mas tem tudo a ver, né? Comédia é o jogo forte dele, né? Porra, Pedro Cardoso é foda. Falando nisso, já que você tá se padecendo aí com o cidadão, como é que tá o elenco dessa obra? Fitkenga. O elenco foi composto do Celton Mello no papel de Leléu. Cara, eu não sei, bicho, eu não sei se eu gosto mais do Celton Mello aqui como Leléu ou ele como o Chicó no Auto da Compadecida, cara? Tá difícil de escolher. Como Chico, no papel de Chicó, o Leléu, ele é um coadjuvante fantástico, mas ele como protagonista aqui, ele tá bem interessante. Só que o problema é você desvincular uma coisa da outra, né? É verdade. E quem mais, bebê? A Débora Falabella tá no papel da Lisbela, a mocinha do filme. Temos também a Virgínia Cavendish no papel de Naura. O Marco Nanini, maravilhoso. Só um instantinho, meu amor. Eu queria fazer uma observação sobre Virgínia Cavendish, se me permite. Por favor, observe. Observação anotada, devidamente catalogada. Nós temos também o Marco Nanini no papel de Frederico Evandro, o Vela de Libra. Tem também o Bruno Garcia no papel de Douglas. Também conhecido como Babaca. Né? O maravilhoso André Matos no papel do Tenente Guedes, / Delegado. Cara, o André Matos tá muito bom, cara. Tá muito bom. Desce um troço. Um trocinho. É mais tem embaixo. Também, é no meio. Tem também o Chico do Couto, quer dizer, o Tadeu Melo, no papel do Cabo Citonho. O melhor personagem desse filme. Ponto. A maravilhosíssima Lívia Falcão, no papel da Francisquinha. Aqui, rapidinho, uma outra observação, por favor, se você me permite. Por favor, observe. Observação anotada. Tem também, que eu fiz questão de colocar ele aqui, a Heloísa Périssé, no papel de Prazeres. É porque é no plural, né? Prazeres. É o reclame e da sua figura. Né? E a pequenina Luísa Reis, no papel da Dama Leonor, lá no casamento. Isso aí se chama nepotismo. Por favor. Fez um excelente papel. É, falando em nepotismo, lembremos também que a Paula Lavigne, produtora do filme, é Silmara, a mulher macaco. Né? Ah, é? É sim. Bom, por falar nisso, já que o senhor se manifestou, senhor Cabo Citonho, por favor, recite para nós o elenco do seriado de cinema. Isso. Bom, a gente tem o Aramis Trindade como jurado, Carlos Casagrande como Steve, Michele Bircoia como Marion, Cláudio Perotto, ele faz vários papéis como vilão, o Dr. Klaus Nazista, Gênio da Lâmpada, Cowboy e Marido Traído. O Jorge Ramos é o narrador, a voz poderosa do cinema nacional. Cara, o Jorge Ramos fazendo as chamadas do seriado do filme que combinam em tudo com a porra do que tá acontecendo no nosso filme propriamente dito. Conseguirá o nosso herói, cara, vencer esse desafio? Eu senti que eu tava de volta no filme dos Trapalhões, cara. Porque o Jorge Ramos, ele mandava direto as chamadas dos Trapalhões, cara. É muito bom. Bom, completando, a gente tem o Luiz Carlos de Moraes fazendo vozerio do seriado junto com o Armando Tiraboschi e a Marília Gabriel. É que, apesar dos atores do seriado no cinema serem atores brasileiros, eles estavam fazendo aquele melhor estilo Fucker and Sucker, que eles fingiam que eles estavam sendo dublados, né? Então, exato. O Luiz Carlos fazia a voz do Steve, do Carlos Casagrande, o Armando Tiraboschi fazia a voz do resto, do bandido, do gênio, do Jabuticabeg, e a Marília Gabriela, a Marília Gabriela fazia a Marion, né, da Michele Birkin. É, isso aí. Agora, venhamos e convenhamos, né, cara? Ter o Armando Tiraboschi fazendo voz no teu filme, você tem que usar ele pra caramba, né? Né? Bom. Iniciando o filme, é uma coisa interessante para falar sobre esse filme e da maioria de muitos filmes de comédia. Nesse momento eu tô falando, me referindo a filmes de comédia com pegada nordestina, é que o início do filme, grande parte do início do filme, eles sempre são composto de pequenos esquetezinhos de um minuto, por exemplo. Se tu for cortar o filme em fatias de um minuto e meio, até 2 minutos, você tem dezenas de piadas em muito pouquíssimo tempo, tudo junto. E esse filme, Lisbela, o Prisioneiro, ele não é diferente disso, né? É, a parte inicial do filme, pelo menos os 10 primeiros minutos, tudo o que acontece ali, você pode fatiar ele em pequenos esquetezinhos que funcionam muito bem como piadas separadas. Então, o filme começa com... Nós estamos no cinema, a Lisbela escolhe o melhor lugar para assistir, acompanhada de Douglas, o seu noivo babaca com sotaque afetado, bruto. Eu, como carioca, me senti ofendido, tá sabendo? Eu, como então... niteroense, não. Obrigado, filho de uma égua. Interessante que na descrição diz que ele é paulista com imitando sotaque... Não, ele foi pro Rio de Janeiro e é paulista com sotaque carioca. Não, ele faz bem um. Ele faz um paulista sacaneando o sotaque carioca, que você quer dizer, né? É uma coisa desse jeito aí. Como diria Cabo Citonho, o sujeito nasceu em Cabrobró, fica falando, cantando, entende? Logo depois, Lisbela descreve o filme, citando diversos estilos de personagem que todo filme tem. E. Enquanto isso, na cidade de Pau D'Alho, um carro de som anuncia um afrodisíaco milagroso na feira. O vendedor Leléo faz sua propaganda e show no meio da feira, enquanto as cenas do filme As Metamorfoses da Alma vão aparecendo intercaladas no cinema. Uma consumidora insatisfeita vem ao vendedor do remédio reclamar da performance do marido. Ela pergunta se o Leléo tem diploma de salafrário, ele tem, mas é falsificado. Depois de muita conversa, ele resolve o problema de Prazeres, Toninha, Marilda, Doralice, Thelma, Das Dores e Prazeres de novo, porque o nome dela é no plural. É, lógico. Então isso não é o nome. Isso não é o nome do seu produto. Exatamente, é um reclame de seu produto. Cara, esse início, velho, já coloca pra gente que o Leléo é um trambiqueiro de marca maior. Aí muita gente faz as comparações entre os filmes do Guel Arraes e obviamente que o João Grilo do Alto da Compadecida é a comparação mais óbvia com o Leléo, né? Porque a gente pode dizer que é a cara do Chicó com a malandragem do João Grilo, né? Exatamente. Mas a coisa do trickster, né? Do pilantra, né? Já desde da literatura ibérica lá no século XVII. Né? Então a gente tem muito isso na cultura nacional, né? Do cara que tem que ter a manha, né? Para poder viver a vida sofrida da classe trabalhadora. Né? Cara, e uma das coisas que eu mais gosto no Leléo, nessa parte do elixir fosfórico, sei lá do que, balsâmico, que tinha lá a porra do nome do troço, é que ele fazia aquele... Eu adoro isso no sotaque de vocês do Nordeste, eu amo de paixão, que é quando o cara fala que é cientificamente comprovado pela laboratoriedade da farmacêutica, que ele começa a inventar nomes, começa a inventar palavras... Faz neologismos, cara. É só meter uns 4 polissílabos no meio do texto que tá tudo bem. É maravilhoso. E o que tu achou do filme até agora nesse começo, Cícero? Cara, eu amo esse filme porque ele me traz uma coisa muito lúdica. Ele é colorido, engraçado. E ao mesmo tempo ele tem uma profundidade que você fica observando os personagens, quem eles são, como eles interagem entre si. E é muito bonito. Toda a fotografia do filme é com aquelas cores bem saturadas. Tem bastante rosa, amarelo, tem uns azuis muito bonitos. É um filme bonito de se ver. É um filme que você aprecia pelo texto dele, pelo roteiro dele. E tem uma trilha sonora fantástica. Maravilhosa, fantástica. É verdade. Cara, foi só eu que olhei o carro do Leléu e pensei naquele calhambeque dos Saltimbancos Trapalhões? Foi, porque você é velho. Vai te foder. Mas não, assim, pra gente aqui, ou pelo menos pra mim, não é estranho, né? A referência que eu tenho mais é de Feira Livre mesmo. Porque quem morou em cidade pequena, que o maior evento da semana é ir para a feira com a família, tudo acontece na feira. Então, aquele artista itinerante que vem apresentar alguma coisa fora de temporada ou dentro de temporada mesmo, o cara anda com uma barca dessa assim mesmo, cheia de alto-falante, todo colorido, que é para chamar a atenção. E essa conversa aí na feira, falando, apresentando o remédio, é a conversa do homem da cobra, né? Aquele cara que chega com a maleta na feira também, certo? Arma lá e começa a botar as cobras pra brigar pra vender um remedinho. Uhum. E não podia ser outro. Não, e não podia ser outro do que uma porra de uma garrafada, né? Tem que ser uma garrafada. Só que o da Prazeres ele misturou com água, né? Pra ver ela de novo. Essa gíria ou essa forma de falar, que é conversa de homem da cobra, sim. Vários homens da cobra andaram Nordeste adentro por aí, e eu já presenciei um. Era um senhor com 60 anos, mais ou menos, com caixas de madeira gigantes, com cobras enormes e de diferentes tipos e cores dentro das caixas, que ele expunha e ganhava um dinheiro em cima disso. Vendendo um unguento, pomada, seja lá o que for. E prometendo, nossa, todo tipo de milagre com aquele unguento. E foi assim um momento que eu pensei, nossa, como isso ainda existe nos anos 2000? Porque isso aconteceu na beirada dos anos 2001, 2002, por aqui. Eu moro no interior, né? Interior de Pernambuco. Vou dizer que aqui em Aracaju, é incrível. Ainda acontece. Eu não vi nesses últimos anos, mas eu acredito que uns 10 anos atrás eu tenha visto isso por aqui no mercado um dia. Então vou falar para vocês uma experiência aí do suburbano fluminense que aqui está. Nerdmaster também vai coadunar com o meu relato. Pomadas milagrosas existem também aqui em solo fluminense, né? Quem nunca, né, no território fluminense, ouviu a pomada peixe-boi e pomada peixe-elétrico? Que cura tudo, até AIDS a câncer. Não, e também tá muito em moda por aqui a canela de velho. Né, também. Mas é sempre um vendedorzinho de banquinha sem vergonha, e aí o Chikovski vai concordar comigo, normalmente ali no Largo da Carioca, por exemplo, lá é o epítofe das malandragens de Carioca, ali no Largo da Carioca e adjacências dali, cara. É nítido você encontrar um picareta desse de pomada cura tudo, canela de velho, garrafada de pau barbado. Por aí. Agora, uma coisa, assim, eu posso estar enganado, mas raramente esses artistas itinerantes, eles tinham essa prolixidade de afazeres, né? O cara sempre tinha uma especialidade e pronto, era aquilo só, né? Às vezes o cara andava com a trupe. Então, esse eu lembro que tinha pelo menos três, mas o único que falava e manipulava as cobras era o principal. Os outros dois, um recolhia o dinheiro e o outro observava o que estava acontecendo em volta. Eu ficava maravilhada, porque eu nunca tinha visto umas cobras gigantes igual aquelas que tinha lá nas caixas. Outras mortas, conservadas dentro de vidro, etc. Porque as cobras que tem aqui são dois, três tipos, mais ou menos. E é difícil aparecer uma que tenha mais de 2 metros de comprimento. É bem difícil. As daqui são menores. E aquilo... Sim, tinha uma jiboia no meio. E aquilo me fascinou. Foi uma coisa que eu jamais esqueci na vida. Falando de ungüentos e pomadas milagrosas, por aqui também tem a canela de velho, mas tem uma que chama... Que usa, aliás... cânfora e óleo de copaíba. vira uma pomada branquinha muito cheirosa, que ela realmente cura dor de cabeça e desentope o nariz. Mas as outras coisas que são... O cânfora, o mínimo que se espera é que desentope o nariz, né? Desentope o nariz e passa a dor de cabeça quando cheira ela. Mas, assim, é a única coisa que ela faz. O resto ela não faz, não. É mentira. Ué, mas óleo de copaíba, você já viu se já curou o câncer? Não, claro que não. Agora, óleo de copaíba é ótimo pra garganta, tá? Cura, sim. Assim como óleo de extrato de baleeira é analgésico e é bom pra dor, melhor que Dorflex. Boa. Câncer não, mas alguns tipos de alergias de pele eu já vi que dá uma boa melhorada. Mas assim, se for exposto ao sol, vira uma queimadura feia, feia. Eu tenho um problema de bursite aqui e algumas tendinites, né, por causa de anos de trabalho. E essa canela de velho que a gente tem aqui sempre salva meu dia, viu, quando precisa. Tá bom. Seguindo viagem. O filme termina no cinema, né? A Lisbela tem que explicar o filme pro namorado babaca. Mas sabe por quê, né? Porque ele dorme na porra do filme. O vendedor, né, já terminou, já desarmou seu barraco lá, seu circo, e vai pra próxima cidade, enquanto Lisbela passeia de carro com o namorado. Aí a gente fica sabendo que ela é filha do delegado da cidade, que tenta explicar o que acontece na lua de mel. É pra dar beijo na boca, pai? Não, é mais embaixo. É um pouco. É pra ter filho, não, é mais pra cima, é no meio. É no meio. É entre beijar na boca e ter filho. Você tá falando de sexo? Ah, essa menina tá com pouca vergonha de ficar vendo essas coisas no cinema, que absurdo. Cara, o André Matos nesse personagem tá maravilhoso. Ele lembra muito um personagem que ele fazia na escolinha, que é aquele... Meu querido! Tá bem parecido mesmo. Cara, é muito bom, cara. Eu chorava de dar risada com o André Matos fazendo delegado tenente. Ele tem, na minha opinião, já falei isso com o Santos antes, ele tem, na minha opinião, o melhor diálogo do filme. Que é quando ele conta a história mais pra frente, ele conta a história de como ele efetuou a concepção da sua filha. Que foi na base da garrafada. Garrafada. Na cidade de Boa Vista, o carro de som dirigido por Jesus anuncia o espetáculo da Paixão de Cristo na feira. Jesus se distrai ao volante com uma bela morena e quase atropela um ciclista. Aí é uma coisa interessante. O personagem que a gente fica, na maior parte do filme, conhecendo como Leléu, ele só é Leléu quando chega na cidade da Lisbela, porque em cada cidade há um nome diferente. Esse do Jesus, por exemplo, é o Patrick Mendel. É o Patrick Mendel. A morena vai conversar com Jesus, trambiqueiro, pedindo papel na peça. E durante a apresentação da peça, ele vai intercalando o texto com fuleiragens e sacanagens. Né? E a morena, caso vocês não tenham percebido, é a rapaz! É a rapaz número um. É a rapaz número um. É a rapaz. Entendeu? Quando Jesus... Mais conhecida como Inaura. É, também, esse é Inaura, viu? É isso aí. Quando Jesus, entre aspas, ressuscita no quarto da morena e durante as preliminares, ele descobre que ela é esposa do Frederico Evandro, mais conhecido como o Matador Vela de Libra. A senhora não me disse que a senhora era casada. Como não? O homem é famoso. Ah, é artista? Não, é matador. Ah, aí ele já... Não, a cena dele reabotoando o corselê dela é sensacional. Eu nunca vi uma abotoada rápida daquele jeito. As vantagens de velocidade de câmera. Uma vírgula nessa cena, nesse pedacinho de cena aí do quarto da Inaura, é onde você consegue separar o Leléu do Chicó. Sim. Porque a atuação do Celso Melo aí tá excelente e ele realmente encarnou um personagem completamente diferente. Aí você sabe que ele é um trambiqueiro medroso, né? que sentiu o botão apertar quando ele soube que a mulher que ele ia pegar ainda era a esposa de um matador. Mas que diacho de nome é esse? E agora sim, se eu tô com essa rapaz nas preliminares pra ir pra cama e eu fico sabendo que ela é mulher de um matador, velho, as coisas nunca mais vão funcionar na minha vida. Eu acho que eu não vou deitar na cama, não. Agora, venhamos e convenhamos que se... O elenco todo desse filme é maravilhoso, cara. Eu, sinceramente, eu só desmereço um pouco o coitado lá que fez Douglas. Mas isso é porque a gente tem que antipatizar com esse filho da puta, porque ele é chato pra caralho mesmo. Mas o ator é bom. Ele é, sim. É bom. Uhum. O personagem é que é uma merda, mas tudo bem. Cara, mas o Marco Nanini fazendo a prece pra dizer que vai mandar pra Deus o pobre coitado que ele tá mandando. Nossa, você não tá sentindo medo do cabra, cara. Puta que pariu. Aproveita e vai daí um pouquinho, vai daí até o final do primeiro arco. O que acontece? O Vela de Libra, que é o Marco Nanini, né? O matador, Federico Evando, tal e coisa, ele tá lá benzendo a bala, ele tem a mania de fazer o xizinho, né? Nossa, cozinha na bala. Dá uma beijoquinha na bala pra botar a bala dizendo, ó, senhor, tô mandando um cabra pra ir daqui mais meia hora, mas o que que mandaram fazer, entendeu? Então, perdoa o cabra, ele vai chegar aí meio no susto, mas recebe ele aí com carinho, tá? Aí a cena seguinte é o cretino puxando pela goela, né, o tal cabra que ele vai fazer, né, ali na noite. Ai, não, por favor, não me mata, eu tenho duas mulheres, um monte de filho. É mais ou menos assim, pelo amor de Deus, homem, deixa eu viver o restinho de ano que tem pra eu morrer de morte morrida. Que ele não quer morrer de morte matada, né? Ele quer morrer de morte morrida, né? Aí tá. Essa é a melhor parte pra mim, porque o Frederico Evandro olha pra ele, pensa alguns segundos assim e diz, não. Como a minha conta tá meio complicada lá em cima, eu vou liberar você. Aí o cara levanta e agradece a ele fervorosamente, abraça, conversa e ele sai completamente feliz. O senhor é um homem bom! Aí, que ele sai completamente feliz. E o que que ele fez depois disso? Ele se vira e diz, não gosto de ver ninguém morrer triste. E mete um balaço pelas costas no cabra. Agora eu vou falar um negócio, vou perguntar uma coisa pra banca. Fez ele errado? Não fez. Porque ele tinha que cumprir o contrato que ele foi pago pra fazer. Porra, custava dar uma alegria pro cara pra morrer feliz? Eu não vejo problema nenhum nisso. Não gosto de ver gente morrendo triste. Né? O legal que eu gostei, assim, pra... eu consegui. Outra coisa, tudo bem, você não consegue conectar o Vela de Libra com o Severino de Aracaju lá do Alto da Compadecida, mas eu apaixonei no personagem quando ele fala: suspenda a bateção de dente, rapaz. Pra tu não chegar no céu com os dentes frouxos. A dentadura. Assim, a diferença básica entre os dois é que o Vela de Libra é um cara frio. Ele faz aquilo por duas coisas, por dinheiro e porque ele gosta. O Severino não, o Severino era um justiceiro. Era um justiceiro. Ele na verdade, perdeu tudo. Continue. Pode falar. É a característica da maioria das representações de cangaceiros que a gente tem na cultura, né? Sim, justiceiros, pessoas que cobram o poder público e o poder público não responde a elas, então elas se acham no direito de fazer aquilo. Mas quem é nordestino, quem estudou um pouquinho da história do cangaço, sabe que nem todos os cangaceiros são assim. Muitos eram empregados de fazendeiros e muitos faziam o mal pelo mal, igual ao Frederico Evandro. Mas conservavam a fama de bom moço com uma ou outra boa ação. Aí o que acontece? Nesse papo vai, papo vem, a Lisbela tá lá no cinema de novo, porque o cinema lá é aquele tipo de cinema que passa o filme em capítulos, né? Em vez de passar o filme todo de uma vez, passa tipo meia hora. cada dia. É seriado, né? Mesmo. Antigamente existia a prática do seriado no cinema. Sim. Mas aí ela tem que explicar o filme de novo, porque, obviamente, o corno, o namorado dela dormiu na porra do filme, óbvio. Então ela tem que explicar de novo o filme pra ele, beleza? E aí chega Frederico Evando em casa e quase pega no flagra e naura com o Leléo. Cara, que cena maravilhosamente bem dirigida. Só pra dar uma pontuada, né, Edmaster? Essa cena que se segue aí, ela é um dos causos mais contados aqui por contadores de causo cordel, assim, causos livres na feira. É o causo do rádio, né? Do corno e o rádio. Corno e o rádio. Cara, a melhor parte é o Frederico Evando desliga o rádio. E o filho da puta ainda tá cantando. Ela deu o rádio, nem me disse nada. Ela deu o rádio. Aí eu quero. Caralho de porra de rádio, não, é esse que eu desliguei e continua cantando. A gente tem que situar o pessoal. Que a pilha é nova! A gente tem que situar o ouvinte no contexto, né? Quando chega Frederico Evando, ele se esconde debaixo do rack do rádio, né? E a gente pensando que ele tá no armário, né? Aí começa Frederico Evando ligar o rádio. Esse rádio tá... E o Leléo fingindo que é o cronista do rádio e cantando. Primeiro ele fala cantando Maria Bethânia. Não, Maria Bethânia não, que aí eu não consigo imitar. É Roberto Carlos. Aí Roberto Carlos. Aí ele, né, começa a cantar, fica aquele troca de estação. Por que você tá trocando de estação? E na hora falando, pra dar uma deixa pro Leléo, né? Fique nessa estação, você já encontrou a sua rádio. E eu tenho que falar que a cena maravilhosa do Marco Nanini com a Lídia, né, que é a Inaura e o Vela de Libra, com a música Espumas ao Vento. Cara, eu nunca vi uma música combinar tão bem com uma cena quanto foi a Espumas ao Vento nessa cena, cara. Maravilhoso, porque é teoricamente a música do casal, né? Porque era a música que tava tocando no bordel quando o Frederico Evando puxou de lá a Inaura, né? Lembrando que Espumas ao Vento é do Fagner, só que a versão do filme é com a esqueci o nome da ex do Garrincha. Elza Soares. Elza Soares, obrigado. Né? Que fez uma versão boa para a canção do cearense. E essa, junto com a música do Caetano Veloso, do Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, vão se repetir aos penca nesse filme, tá? De momento chave tem essas duas músicas na conversa. Né? Eu queria levantar uma bolinha aí. Levanta. Da peculiaridade da Lisbela explicando pro corno, né? Na peça original... Na peça original, é o Citonho que faz o papel, a fala da Lisbela, comentando com os presidiários. Logo no início da peça, né? Ele fazendo esse diálogo com os presidiários, né? E é nesse contexto que a peça original de 60, que rodou até 64, né, antes do golpe militar, que estava inserido essa fala da Lisbela explicando, mas aí é que é bom, que a gente vai maquinando como que vai ser o próximo capítulo, né? Sim. Aí, falando nisso, o nosso Leleco conseguiu fugir, né? Porque nessa hora que a gente pensava que ele estava no hack, dessa vez ele estava no armário. E que bom que ele tava no armário, porque a porra do Vela de Libra resolveu dar tiro no hack do rádio, né? Então, bem, assim, já era o Leléo, né? Né? Já ia pro Beleléu. Tá. Aí, beleza, fugiu Jesus, né? Corre, negada, né? Corre, negada! Do caralho do Melhores do Mundo, né? Aí tá, correu, e intercalando, porque nessa hora tinha aquela cena do agente secreto com o nazista no filme, né? Então, tava intercalando a Lisbela vendo o nazista dando tiro no agente secreto, enquanto nisso o Vela de Libra tava dando tiro no Jesus, no Leléu, né? E aí o Leléu consegue fugir, dá no pinote, empurrando o carro. Consegue fugir porque... assim, né? Porque empurrando o caminhão. Empurrando o caminhão, herói. Porque senão não pegava, né? O herói do seriado pula pela janela, atravessa a janela, se autodefenestra enquanto... Obrigado! Minha palavra favorita, obrigado! Enquanto o Leléu tenta se autodefenestrar e é barrado pela janela. Porque eu não sei se vocês sabem, queridos ouvintes, quando você se joga por uma janela, normalmente não dá certo se a janela tá trancada. Aquela coisa de que o cara se joga e quebra o vidraça e faz estralhado é coisa de filme, tá? Filme americano. Também. O cara foge no seriado num carro em alta velocidade e Leléu vai empurrando. Mas conseguiu fugir. Mas fugiu. Conseguiu mesmo. O Vela de Libra conseguiu arrancar o cartaz do Patrick Mendel, então ele ficou na... caçando por tudo quanto é cidade. Você viu esse puto aqui? É Jesus? Não, filha da puta. O nome do cara tá com o Patrick Mendel. O Jesus mexicano. Tá me achando com cara de evangélico? Crente. Porra. Aí, nessa de que ele tá correndo, né, o resto do mundo, aí o Leléu de novo vai pelas estradas fora e ele entra numa outra cidade, Rosarinho, pra ser o professor Jocan, que faz previsões do futuro com quiromancia, quiropratia e medição mediúnica das auras estroboscópicas. É aquela putaria de neologia. Ciências comprovadas pela sua própria... Ou seja, auto ele já está falando que é caô. É caô, é caôzaço. É caôzaço, né? E aí... ele chega numa outra cidade, né? Nazaré da Mata, no carro sendo o Ramon Gonzalez, o trapezista cego. E nessa do Ramon Gonzalez, ele faz um sotaque mexicano piolhento, safado, La Garantia Soy Yo. É maravilhoso. E isso encerra o arco 1. Siga com o arco 2, querido Kid Kenga. Finalmente, né, o Leléu acaba chegando na cidade de Vitória de Santo Antão, onde se passa a história. O carro de som anuncia Monga, a mulher gorila, sendo apresentada no Tivoli Park, que já esteve cara, aqui. Quando ele falou o Tivoli Park, eu tenho certeza que eu desmontei. Quando ele falou Tivoli Park, eu desmontei. Para os ouvintes que não são cariocas aqui do Água de Moringa, por favor, discorra o que é o Tivoli Park. Rapá, o Tivoli Park era uma atração itinerante fluminense, tá? Porque vinha em São Gonçalo, vinha em Niterói também, tá? Depois de um certo tempo, o Tivoli Park virou uma atração itinerante. Né, vamos botar assim, porque todo mundo botava Tivoli Park nos parquinhos do subúrbio da metrópole. Né? Então, qualquer parquinho fora do Rio de Janeiro, né, que a galera botava Tivoli Park. Isso em meados de 1980. Né? Lembrando que a série se passa em 60 e pouco, né, segundo. Mas quando ele falou Tivoli Park fora do Tivoli Park, eu desmontei porque me remeteu a esse caô dos caras de botar o nome, se apropriar do nome Tivoli Park, que era um parque que rodava lá no Rio, que eu nunca fui, só via de propaganda de reclame de TV, passava muito na manchete na Globo, né, na década de 80. Aí propaganda gratuita, né, fera? Aí os caras largavam esse caô, metiam Tivoli Park no parquinho lá, com um negócio de espelho, uma roda gigante, um bate-bate, e é Tivoli Park, foda-se. Cara, entendeu? E a atração principal do Tivoli Park, do original e das cópias, era a porra da Monga, a mulher gorila. E era esse nome mesmo, Monga, é, Monga a mulher Monga. Gorila. Cara, e o como ele explicou depois pra Lisbela como é que o truque é feito, cara, é sensacional, é maravilhoso, maluco. Mas siga lá, o Feedcamp. Depois que ele encontra a Lisbela no parque à noite, né, que tem já uma rusga já com o namorado babaca ali, e é muito legal que moça desacompanhada não paga. Mas quando tá com namorada, ela passa a ser do tipo acompanhada. Então a tem qualidade que pagar, acompanhada, logo tem que pagar. Tem que pagar dois cruzeiros, né? O mais legal é a conclusão, porque se eu for chamar a polícia, ele... Pronto, esse aí não paga. Esse aí não paga. Isso aí é de graça. Pra você ver o que é que malandro é malandro, mas quando o negócio aperta, ele pisca, né? Né? Enquanto isso, né... Na delegacia, o delegado interrompe pela primeira vez no filme o Cabo e Francisquinha no maior amor dentro da cela. E ele aí manda... vem a segunda. Rapaz! Ele aconselha o Cabo a devolver a mulher pro marido dela. E ele diz: eu acho que ela não vai aceitar a devolução, não. Aí, cara, você... uma curiosidade, que eu contei essa curiosidade pro Santos antes da gente começar a gravar, e eu preciso passar essa curiosidade pros ouvintes, porque eles merecem, né? O Tadeu Melo, o Cabo Citonho, essa não é a primeira vez que ele faz o Cabo Citonho. Ele fazia o Cabo Citonho na peça. Claro que não na peça original de 60, porque ele não era vivo. Por favor, sim, tá? Mas na peça, vamos dizer, na versão da peça dos anos 2000. Beleza? Beleza. Aí, ou no caso, nos anos 80, nesse caso, exato. Tá. Aí o Cabo Citonho, ele fazia com essa vozinha. Essa vozinha assim, meio fanha e meio agudinha. Que é a voz que vocês devem lembrar que ele também faz no Cid, da Era do Gelo. Aí vem a curiosidade. O Tadeu Melo ganhou o papel de Cid por causa do Cabo Citonho, porque o diretor do Era do Gelo, que é o Carlos Saldanha, ele assistiu o Tadeu Melo fazendo o Cabo Citonho e falou: cara, essa voz casa com a porra daquela preguiça escrota que eu tava desenvolvendo pro meu filme. Tu quer fazer o papel? Quero! Aí ficou. Que a voz do Tadeu Melo não é aquela voz esganiçada ridícula, pelo amor de Deus. Então a gente tem aí dois atores fazendo o mesmo personagem no filme. Porque o Marco Nanini também foi o Vela de Libra no especial da Globo em 94 ou 97, eu não lembro agora. 97. O Marco Nanini foi. Claro que a levada era diferente, a estética da personagem diferente, porque a gente está falando de diretores diferentes. Mas, então a gente tem aí dois atores refazendo o mesmo papel que outrora fizeram. Uma coisa que eu prestei atenção na novela de Libra e que sempre me deixou meio: será que eu estou vendo errado? Será que é uma fantasia da minha cabeça? Na hora que foca no Vela de Libra, às vezes ele tá com um olho muito, muito vermelho. Isso, às vezes ele tá com um olho negro. Como os demônios de Supernatural. Não, a íris dele é sempre de um preto absoluto. Não tem meio tom na íris dele. Isso. E o olho vermelho normalmente é que ele tá encachaçado, né? Que ele tá metendo o goró pra dentro. Aí parece que o olho dele fica bem maior e esse preto fica predominante. Parece que ele tá usando uma meia esclera, aquelas lentes que deixam o olho muito mais preto, muito maior. Uhum. Dá a impressão dela ser maior. A primeira vez que a gente vê ele na série, e isso causa uma estranheza muito grande, né? Na série não, no filme. A gente, quando foca nele, assim, quando ele tá lá na igreja, que aparece esse olhão preto, né, causa estranheza, né? A gente fala assim: eita, esse cara aí com certeza é o vilão da porra. Não, sempre que ele aparece, né? Sempre que ele aparece, vem aquele. Né? Vem aquele coisa assim macabra. E percebeu que, assim, ele sempre vai aparecer nesse início à noite, em algum lugar ligado à morte ou ao além, né? A religiosidade, no caso, a igreja, cemitério. Uhum. É para reforçar a ameaça que ele representa. Quando ele não representa a ameaça ao mocinho, ele aparece de dia correndo de boi. Quer dizer, correndo não. Entendeu? É justamente... um jeito do diretor mostrar quando que este ser é a ameaça, né? E dar a carga dramática que ele pede. E quando ele não está ali nesse sentido. Ele está ali para ser outra coisa que não o vilão. Né? Ele vai ser uma outra função ali naquela cena do boi. Mais para frente, cara, a gente vai falar disso. Tecnicamente, o vilão nessa brincadeira é a porra do carioca escroto. O Marco Nanini eu não considero o vilão, eu considero a ameaça. Ele é o cabra em defesa, entre aspas, da honra, né? Ele é o problema que o herói tem que resolver, mas ele não é necessariamente o vilão da brincadeira. Na igreja, né, logo depois dessa cena aí, da devolução da mulher, o Vela de Libra já tá na igreja lá encomendando a alma do Leléu, né? Que é onde aparece ele novo, fala, esse close. E aí que ele fala aquela coisa, ó, senhor, esse daí vai mais rápido, que esse daí vai de graça, tá? Porque esse aí é pessoal, esse não é trabalho, esse aí eu vou fazer com gosto. Logo depois ele vai no bar e encontra quem? Douglas. E pergunta a ele sobre o Patrick Mendel, né? Ele esfrega aquele cartaz na cara dele e fala sobre... Fale que nem homem, rapaz. É Jesus? Não é Jesus, não. É o Patrick Mendel que eu tô procurando, sou de imbecil retardado. Porra. Quando ele sai do bar, né? Ele passa na frente, na porta da delegacia. Vela de Libra dá uma humilhada básica no cabo Citonho, né? E depois ele passa por Leléu. E não reconhece ele, né? Nessa hora, um touro desembestado se solta, corre no meio da multidão. Leléu fica na frente da arma do Vela de Libra, enfrenta o touro e derruba o bicho pelo chifre. É, derruba numas, né? Porque a gente obviamente percebe que é um figurante, não é figurante o nome. É... E muito mais forte do que o dublê. É o dublê que é muito mais musculoso. Do tamanho, é o dublê do tamanho do cogumelo, né? Para um caralho. Porque pra derrubar um touro não podia ser o meio quilo do Celton Mello, né? Tinha que ser um cara forte. Aí, cara, quando troca do Celton Mello pro dublê, puta que pariu, é tão óbvio que é o dublê, cara. Então, por ser óbvio desse jeito, eu acho que eles deixaram isso... Não, eles fizeram de propósito. Não, eles fizeram de propósito. Mas sim, é, cara, é porque faz parte também da coisa, né? E fora que entre essa cena do touro, né, com o Leléu derrubando o touro e o Vela de Libra agradecendo a vida dele, a Lisbela vê um filme de faroeste em que o cara faz praticamente a mesma coisa. Essa é uma característica desse início aí, né? Não, o lance é o seguinte, o Cabo Citonho foi contar a história na casa do na delegado. Delegacia. Não, na delegacia. Não, tava na casa. Ah, tá. Aí a Lisbela tava ouvindo, mas é só isso, ué? Você queria o que mais, Citonho, falando pra ela? Ah, a gente pensa um monte de coisa. Aí ela começou a imaginar a cena, né, o mocinho do filme... É, vindo o touro desembestado, o vilão atrás, né, os mesmos heróis e vilões, né, do filme que ela via, e ela na qualidade de mocinha vendo aquilo tudo. E o boi desembestado, aí o mocinho esfregando, polindo as unhas, assoprando, e quando vem o boi, ele dá um murro no quengo do boi e cai. Aí ela interage com o ator dublado do filme. Ela, nossa, avalia se pega numa pessoa. Aí tem até aquela coisa toda do imaginário da Lisbela da cena, que poderia acontecer na cena. Sim, sim. Daí pra diante, né, o Leléu tem que ir na delegacia pra tirar uma licença lá, pra poder funcionar lá no parque. Alvará. O Alvará, né, licença municipal, né, joga uma conversa pra cima do Cabo Citonho, coitado do Cabo Citonho, né. Não, mas eles, eles interagem direitinho, cara. Ali pintou uma parceria, cara. Não, ali pintou uma parceria. Porque o Leléu foi com a cara do Citonho e o Citonho foi com a cara do Leléu também. Uma coisa assim, a gente nunca vai citar tanto um outro filme dentro de uma análise de um filme quanto a gente tá citando o Auto da Compadecida aqui no Lisbelo Prisioneiro, né? Mas essa duplazinha, se ele tivesse mais cena, talvez teria sido tão boa ou melhor do que o Chicó e João Grilo. Só que com as personalidades invertidas, né? Extremamente diferentes também, porque... É, mas tudo bem. É que os dois têm trejeitos dos dois personagens, dos quatro personagens, no caso, né? Tem trejeito do João Grilo na malandragem do Leléu, tem trejeito do Chicó na bobeiragem do Citonho, tem. Mas o Citonho também é meio malandro, porque ele, quando fala de vender os passarinhos, ah, esse aqui eu vendo por 10, mas tem que comprar o de cima. Paga o de cima é 100. Ah, porra, por que, que o de 10 é o de 10 de cima é 100 e o de 10 é o que canta? É que o de cima é compositor. Então, aí é onde entra aquela história que eu tinha falado pra vocês, que é o... essas pequenas esquetes são essas histórias que você ouve aqui no meio da feira, né? Eu já ouvi muito essa piada do de cima compositor, essas piadinhas, cara, muito piada velha, essas conversinhas de gente velha conversando, sabe? Então, eles pegaram tudo isso aí e jogam dentro do filme. Se você for sair separando, que por acaso você vai encontrar lá no youtube.com/Água de Moringa cortes desse filme que já estão no ar. Jabá! Uai, mas não é? É o reclame então, de seu produto. Exatamente. Então, o que fica fácil é fazer esses pequenos cortes, esses shorts, é que a piada se autocontém, né? Você, em um minuto, você consegue contar uma historinha rapidinho. Aí o que, que acontece? Nesse meio tempo a gente volta no cinema de novo. O Leléu já pegou informações da Lisbela com o Citonho, que o Citonho virou parceiro do Leléu, essa brincadeira, né? Aí ele se encontra com Lisbela no cinema e faz o que o corno não conseguiu fazer em 5 filmes. 5 filmes! O corno encostava, encostava, encostava e não chegava. Aí o Leléu veio e mostrou como é que se faz. Toma, ó. Já deu-lhe uma chapuletada na Lisbela logo de cara. O negócio é chamar a mulher de bandeira brasileira. Todo mundo aí, né? Já... Apesar de que hoje em dia isso não tá pegando mais bem, não, tá? Tem que tomar cuidado. Tá meio mal vista a bandeira brasileira agora. Por um certo Então, vida, bandeira, né? Brasileira... É que meio que você olha pra bandeira brasileira hoje em dia e dá uma revirada de estômago. Mas é uma brochada fora de qualquer nicho de gênero, né? Qualquer gênero hoje em dia de uma pessoa que tem um mínimo de humanidade olha pra bandeira brasileira e brocha. Ou camisa da seleção. Isso tá acontecendo comigo mesmo sem olhar pra bandeira brasileira, mas deixa isso pra lá. Durante essa conversa no cinema lá, e esse beijo gostoso deles dois no cinema, a gente percebe que a conversa deles e as cenas do seriado lá estão sincronizadas, né? Estão... Sim! Quando eles se beijam, que eles se beijam com a gente vendo a tela do cinema. Eles estão em primeiro plano e os atores do cinema estão lá na tela. Eles olham e dão um sorrisinho. Aê, garoto, mandou bem, né? E aí depois, vamos lá, gente, agora beijo. Cara, essa cena foi de uma metalinguagem. Foi Brete, né? Brete aplicado, cara. Muito bom. E a questão da Lisbela conseguir, o Leléu conseguir com a Lisbela o que o noivo não conseguiu desde o início do filme, é que Leléu representa o que ela busca, a aventura, né? O desconhecido, o perigo, né? E o noivo não, o noivo é um babaca, né? É a ideia é essa. Então ela foi seduzida, literalmente seduzida pelo desconhecido, pelo perigo, por aquilo que ela almejava, pelo sonho, né? Mas aí, como se a gente já não tivesse problema o suficiente nessa história, né? Como se a história já não tivesse um monte de reviravolta, quem surge na vida de Leléu mais uma vez? Oxota. Quem surge na vida do Leléu é... Rapaz! Cara, eu assustei. Eu assustei tanto quando ela puxa ele pra dentro da tenda lá. E quando o cara entra, já tem calcinha pendurada, as roupas tudo espalhadas pela tenda dele. Eu não queria fazer esse comentário, visto que estamos com uma dama aqui presente na gravação, mas eu acho que Leléo tem um pau de mel. Olha, pau de mel não, mas ele sabe desenrolar a conversa. Por isso que a Inaura fica doida e volta de mala e cuia para a vida dele. Não é? É. Nesse caso até eu, né? Até eu voltaria para vida dele. Porra, prazeres ele não voltou também duas vezes. Mas prazeres foi porque ele misturou o remedinho com água lá. Então vai. Mas foi pela bem-querência, né? Foi pelo jeitão, né? Pelo tchan, né? A cena seguinte aí, cara, eu ria que me acabava reassistindo o filme. Os tipos de corno. Isso, porque o Douglas vai lá se queixar com o delegado e eles estão no exercício de formação lá com o destacamento militar. O cara tá sempre na mira do rifle, velho. Aí, seu delegado, o que eu queria saber, se o cara pode ser corno antes de casar. Pode, meu filho, isso é o que a gente chama de corno precoce. Mas também tem aquele, né, mas também tem aquele que fica corno depois que morre, é o corno viúvo. Corno tardio. É o corno tardio. E também tem aquele que se vangloria, é o corno orgulhoso. Até esse Tony entra nessa. Não, e o Jota tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que aí nas bandas do Nordeste, a galera faz até clube de corno, cara. Então, a cornitude, vamos assim dizer, é quase uma instituição nacional aí na galera, né não? Já participei de um e a mulher mandou sair porque não pegava bem pra ela. Porque, assim, ser corno é inevitável, tal qual a morte. Ou você foi, ou é, ou será. Já dizia Falcão. Está lá. Se você diz que não é, você já é um. É porque já é. É porque você já é. É o chamado corno desavisado. Douglas, durante a conversa desculpa, pode falar, Laura. Tem um corno zeloso que gosta de ver a mulher bem vestida. Hoje em dia a gente chama de cuck, né? Cuck pay, cuck pad. Cuck pix. Cuck pix tem esse também. Esse é até o melhor. O Douglas recebe um conselho, né? Que se ele não tiver coragem de resolver o problema, ele encontra um cabra macho e manda resolver no lugar dele. Pra executar o serviço. E ele contrata o Vela de Libra pra matar Leléo, né? Só que ele... O Vela de Libra acaba não ligando o nome à pessoa, né? Porque ele não sabia que essa pessoa que ele tinha que matar. Ele é o cara do circo, mas ele ainda não sabe que é o mesmo circo que ele tá procurando, né? E também não sabe que é o cara a quem ele deve a vida, né? Não, e o melhor de tudo é a negociação do preço do trabalho, que o cara vai ter que tirar dinheiro até da meia. E depois de encher o cara de dinheiro, que o cara aceita um serviço, que vai saindo na rua e fala, isso que você me deu aqui dá pro começo. O resto a gente divide em duas vezes. Uma na missa na missa do enterro e outra na missa de sétimo dia. Uma no velório e outra na missa de sétimo dia. Exatamente. O Leléo acaba contando pra Inaura, né, que tá apaixonado pela Lisbela, e durante a conversa o Vela de Libra acaba vendo ela no parque. E aí, meu irmão, só dá merda. Né? Agora, conta a melhor cena de diálogo desse filme, que é do Elixir Nogueira. Vai, Chico do Couto. Não, eu já lhe contei, disse o pai de Lisbela para Cabo Citoy, né? Já lhe contei como concebi Lisbela. Já contou, senhor. Já contou, sim, mais de 100 vezes. Então sente de novo, que subalterno serve mesmo para escutar a história repetida. Caralho, quando falou essa porra, eu tive que rir, mano. Eu ri pra caralho. O pior que o mais engraçado nem é esse pedaço. O mais engraçado é que quando ele começa a contar, ele começa a fazer mímica, o Citonho tá do lado fazendo as mesmas mímicas, porque ele já sim, sabe essa porra da sim. história de coisa. Ele fica remedando o tenente pelas costas. Aí quando o tenente vira, ele dá um migué, né? Aí quando ele continua contar a história, ele fica remedando, fazendo caras e bocas atrás, como se... É, zoando não... o tenente. Interessante que não tem personagem bobo nesse filme, né, velho? Sim. Não tem aquele bocó inocente, não, não tem aquele não. bobo tem, inocente, não tem. Tem, como se pode chamar, de amarelo, né, que é o Citonho, né? O Citonho é o amarelo desse filme. Inclusive, a Francisquinha chama ele de amarelo pelo menos umas duas vezes, né? Mas bobo... Tem a Lisbela. Não, tem a Lisbela. Ela não é boba, ela é inocente. Não é boba. Não, eu acho que ela não cai nem na categoria de inocente, não. Ela é a mocinha do filme, mas inocente, eu concordo com o Santos, não, ela não é, não. Ela não cai nos caô do noivo dela, de chegar, de pegar ela. Ela não é inocente. Quando o pai chega perguntando, a gente precisa conversar. Se o senhor quer falar de sexo, inocente ela não é. Ela é a mocinha do filme, mas não é inocente. A boba também não é. Ela se faz de abestalhado, eu acho. É, isso aí. É, eu vou ficar calada que não tenho nada a falar sobre isso. Ai, caramba. Onde a gente tá? A gente tá falando do Elixir Nogueira. Do Elixir Nogueira, que é um remédio super eficaz. O cara só precisou tomar 64 garrafas. Caralho. Pra vencer a sífilis e emprenhar a mulher. Na cena seguinte, ela vai no cinema conversar com a Lisbela. Olha o lugar pra encontrar com a pessoa, né? O encontro é secreto em público. E legal nessa cena é que ela intui, né, o que ele veio falar pra ela, né? Eu acho que ela intui que ela tá num filme, porque assim, nesse momento que você chega e termina comigo e diz que vai ter um problema, e aí eu vou ficar com pena de você, depois vou ficar triste, depois vou ficar com raiva. Porra, mas aí sacanagem, chega a Inaura com a porra de uma mala, né? Ah, tá, então tá aí o motivo de você estar saindo, né? Tá bom. Ok, beleza. Porra, aí aparece Inaura, velho, pelo amor de Deus, Inaura. Sacanagem, né? Assim, esfregou nota de 100 na frente de mendigo, né? Na cara de mendigo. Olha aqui, ó, o camaço de nota de 100 pra quem só tem R$2. E nesse momento, Leleu acaba lembrando que tem um amigo, entre aspas, matador, que lhe deve um favor, né? Ele vai atrás desse amigo matador, que ele salvou a vida, pra matar o Velho de Libra, né? Aquilo vive e morre por mim. Cara, aí, nesse momento, velho, eu falei, puta que pariu, mas como assim? Se o cabra que tá querendo matar ele e é o cara que deve a vida a ele, diz que matar qualquer um. Mas ele não sabe, porque eles não foram apresentados um ao outro até agora. Eles só sabem, cara, que um deve favor pro outro, mas eles não conhecem os nomes. A cara que o Nanini faz... Então, uma coisa foda, assim. Ah. É justamente isso que eu ia comentar. Se o Leléu não tivesse a língua tão frouxa, se não fosse tão falastrão, eu acredito que ele teria menos problema nessa cena, velho. Não acho não. Porque ele ia encomendar a morte. Ele ia encomendar a morte, ia ter que falar o nome do cabra. E na hora que ele falasse o nome do cabra. O cara não é maluco de querer dar um tiro na própria Kenga, né, porra? Mas pelo menos o cara não estaria com tanta raiva depois do cara falar tanta merda. Não, você viu a cena toda? Você viu ele pegando a porra do papel do Patrick Mendel e visualizando a cara do Santo Melo no Patrick Mendel e depois tacando fogo na porra do papel do Patrick Mendel? Ele já sabia que aquele filho da puta que tava ali na frente era a porra do Patrick Mendel, cara. Sif, você teve a impressão de que os olhos do Marco Nanini ia ficando cada vez mais preto enquanto tava desenrolando essa cena? Que eu tive. Sim, ele foi mudando, ele vai mudando porque ele vai juntando uma coisa com a outra. E antes de terminar a cachaça, o Douglas ainda chega para conversar alguma coisa com ele. E eu digo, eita porra, vai matar Douglas também, só porque ele tá enchendo o saco. E aquela cara dele com aquele olho, com aquele misto daquele olho vermelho, né, com... as pálpebras avermelhadas e com aquela esclera do aquela íris do tamanho do mundo ali, preta, de um negro profundo. Eu tive medo. Não, quando o cara fala, tu quer mandar um recado pro falecido? Ah, quero! Quero sim. Vai pra ele que a viúva vai ficar muito bem cuidada. E quem diz isso é Leléu da Anunciação, o Leléu das Moças. Então, pode considerar o recado dado. E quem garante isso é Frederico Evandro, o famoso Vela de Libra. Aí, cara, a cara que o Celso Mello faz... Que não, detalhe. Fechou o fiofó. Sabe o fiofó? Detalhe, Ele tava acendendo um cigarro, né? Detalhe, ele tava de costas, já indo embora do bar, quando o Evandro fala Se anuncia, ele para. Ele estava acendendo cigarro e de costas. Quando ele volta, ele está com 3 cigarros ao mesmo tempo, fumando com cara de cu. Não, e o melhor é que quando ele se anuncia como Evandro, né, Frederico Evandro, o Vela de a galera em volta tudo corre. Grito pra caramba. Pintou aquele clima de inferno, né, aquele filme do... Cara, é maravilhoso, cara. Cara, a cara de cu do Leléu, quando com 3 cigarros na boca, tremendo, suando que nem pano de cuscuz e fingindo que não tem problema nenhum... Frederico! Eu morri aqui, a mulher veio ver se eu tava bem, porque o grito foi grande. Lá no primeiro ato, ele diz: nossa, Frederico Evandro, que nome feio, parece nome de cantor de bolero ruim. Que nomezinho esquisito! Agora é só elogio, né? Vossa Excelência, Vossa Insolência, Vossa Senhoria e o caramba 4, né? Aí ele só não mata Leléu, porque em defesa de Leléu, vem quem? Cabo Citonho. A Lisbela e Cabo Citonho, e o delegado, e o destacamento para prender o Leléu por ter seduzido a pobre moçoila. É, por ter conspurgado a pureza. Conspurgado, é a palavra que ele usou. É a palavra que ele usou, porra. Não tem culpa, não fui eu que escrevi esse texto. Cara, a cena da delegacia, né? Que o Cabo de Citonho de novo tá lá chamegando, tentando dar uma franciscada na Francisquinha. Eles são interrompidos pela segunda vez pelo delegado, que exige que ele se case para parar com essa pouca vergonha. Mas o Cabo Citonho disse que já era casado. Não tinha como casar de novo. Cabo Citonho, comedor de casadas, olha aí. Porque a Francisquinha era de outro, né? Do Armandinho. Cara, que Francisquinha. O delegado, inclusive, que porra de inho, por que tem que ser tudo no definidinho? É o chamego, seu delegado. Não, é o denguinho. É o denguinho. É muito engraçado na hora que ela diz que o marido pegou os dois numa baixada de capim. Nossa senhora! Mas, cara, que lugar pra se chamegar, velho? Ai, cara, é moita, né? Quando o chamego acontece, não tem lugar, filho. O chamego acontece... Pouco mosquito e formiga. Eu fico pensando mesmo. No filme, quando chega, quando ele tá lá com ela e tal, a arma desarma em 2 segundos. Imagina nessa situação. A formiga mordendo as beiras do fiofó, pelo amor de Deus, sai daí. Olha, eu vou falar pra vocês confidenciar, fica a critério do Jorge aqui, botar ou não na edição. Não corta não, Jorge. Já aconteceu comigo, né? Não era uma baixa de capim, mas era no mato, no subúrbio Saigon Salense. Eu comecei os trabalhos, aí me deitei no chão e comecei a sentir um certo incômodo no cotovelo. Eu olho para o meu braço esquerdo e estava tomado de formigas saúvas. Eu, mantendo a calma, sem baixar a guarda, disse para disse para a moçoila: vamos mais para ali um pouquinho, que aqui não tá legal. Aí, e fui batendo para tirar as saúvas que estavam comendo o meu braço, né? Para depois você achava continuar que mais para frente. Você achou que estava comendo e estava sendo comido. Sendo comido, exatamente. Eu não sei se eu te dou parabéns pelo espírito, né? Pelo jogo de cintura de sair dessa situação ou por manter o mastro em pé nessa situação. A companhia favorecia. Mais conhecido aqui no Nordeste como pau durecência. Também. Mas voltemos. Aí Leléo vai pra prisão, né? E começa de novo um papo com o companheiro dele, né? O cúmplice da conversa, né? O Citonho. Aí, Citonho tá reclamando porque ele quer usufruir da Francisquinha, mas não pode, porque não pode levar pra casa porque tem mulher, tal e coisa. Ué, leva pra casa. Mas eu não acabei de dizer que não posso, porque tem mulher. Por isso, você leva pra casa, a mulher briga contigo, te expulsa de casa. E tu vem morar com o Francisquinha na cadeia. Ô, rapaz, mas não é com a ideia. Ó a ideia. Não é uma boa ideia, mas é a ideia, né? Daí, Kikega, fala. Vai, continua. Bom, aí o Leléu tá lá preso, né? Começa... Ah, cara, o Tadeu Melo é um excelente... O Tadeu Melo é um excelente humorista. Discute isso. Ninguém vai falar isso. Da Igreja Adventista pela fé do Corpo Glorioso. Calma, filha da puta. Calma. Mas olha só. O Tadeu Melo é um excelente humorista. Ninguém discute isso. Cara, mas a cara de pena que ele fez vendo o quão desesperado tava o Leléu nessa cena. Cara, aquilo ali me cortou o coração. Tá vindo, cara. Seu Leléu. Eu falei, seu Leléu, pra que tu foi bullying na moça? Cara, aquilo ali é preciso ser muito ator, cara, pra fazer aquilo ali pra ficar crível, cara. Puta que pariu. É um claro sinal de empatia, né, do Citonho para com o Leléu. Sim, sim. E Leléu, sabendo da necessidade, né, marital de Citonho, faz o quê? Agora aqui, fala teu mote agora aí, seu Chikovski. Não, o Leléu é um cara que não desliga a chave da gaiatice, né? Da patifaria. Então ele vê a oportunidade de aplicar o golpe no Citonho, dizendo que poderia resolver o problema de Citonho com Francisquinha, porque ele é, né, integrante da Igreja dos Adventistas pela fé no Corpo Glorioso, com direito a trejeitinho no Corpo Glorioso, segurando os mamilos, né, e levantando glorioso as mãos para cima. Fantástico a expressão corporal ao dizer o nome desta tão sugêneres igreja. Cara, o Celton Mello tem uma veia humorística física que é sensacional, cara. Que ele consegue, com os trejeitos dele no corpo, teatro, né, ficar duas vezes mais engraçado se ele só falasse. Só falando ele já é engraçado, mas ele bate no joelho, depois mexe na cadeira, depois aperta os mamilos, depois balança os ombros. Uma coisa aqui, viu, Nerdmaster? É que o humor aqui no Nordeste, ele é muito físico também, né? Ele é muito... Sim. É muito de trejeitos, de movimento, né? Tipo, é raro você ver um comediante de stand-up não fazer muitos gestos e posições durante a apresentação. Dá pra você ver se você vê aquela... A apresentação do Espanta, lembra do final do Espanta? Sim. Pois é, que por acaso temos cortes lá no Água de Moringa, lá no YouTube. Né? Então, o humorista nordestino, ele se vale do movimento, da posição, do corpo, né, para expressar a sua comédia, né, a sua veia. É só lembrar do cômica. João Canabrava, que era todo comédia física. Né? Era muito mais físico do que falada. Aquele do Shaolin, qual é o nome daquele artista? Aquele do Shaolin do Sertão. Shaolin. Não, o artista não. Que fez o filme Shaolin do Sertão. Ah, tá. Do. É o mesmo que fez o Cine Hollywood. Cine Hollywood, que vai ter também aqui no Água de Moringa futuramente. Oba! Eu quero. Ó! Então, depois disso, né? Continua aí que eu tô perdido. Ah, ignora o nome do cara e vambora. É, segue. Né? O delegado transmite a ideia ao batalhão. Depois... Ah, e eles vão fazer a guarda de honra no casamento da Lisbela e apenas o cabo se põe e vai ficar na delegacia. Por quê? Ideia do Douglas, porque o Douglas queria que os soldados saíssem da delegacia para que o Vela de Libra tivesse a oportunidade de entrar na delegacia e matar o Leléu. E o pobre do Cabo Citonho ficou na delegacia porque ele é o mais fãzinho de todos, né? Não, é porque ele tinha que tocar a vorada, ele tinha que tocar a corneta. Ele é o que toca a corneta e quem manda... Aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é nessa pegada. E interessante também, né? Como a gente falou em humor físico, né? Em posição, em cena, o Tadeu Melo, representando o Citonho, ele tá sempre curvadinho pra frente, né? Sempre com os ombros projetados mais pra frente, assim, mas dando uma aparência de menor, né? Muito menor do que ele realmente é. Sim. É bem interessante. Toda vez que ele aparece, principalmente quando ele aparece com um fardamento aberto lá na frente, cuidando de passarinho na frente da delegacia lá, parece um moleque fedido no meio da... Né? Da estrada, velho. Aí Lisbela, do papo vai, papo vem, né? Lisbela vai visitar o Leléu na cadeia, vestida de noiva. Ele conta a história de como é que ele conheceu um Zeppelin e se perdeu no mundo pela primeira vez. Eles se beijam de novo entre as grades. Muito bonita essa cena. O amor é lindo. Muito. Aí ele fala que esse beijo serviu de casamento. Ela fala, não, meu filho, foi de despedida. Toma aqui meu cordãozinho. Tchau e benção. Eu queria destacar que Leléu é pernambucano. Apesar de várias citações de cidades fictícias, como a Boa Vista do Frederico Evandro, que não existe cidade em Alagoas, e sim um bairro da capital de uma cidade de Alagoas, tem esse nome de Boa Vista. Né? E outras cidades aí, né? Pau d'Alho também é uma cidade fictícia, mas na história da Lisbela, do que o Leléu conta, ele cita a cidade do litoral de Pernambuco, que existe, que é real, né? E que a gente tem a geografia real pela primeira vez no filme, na fala da busca da caça ao Led Zeppelin. Ao Led Zeppelin. Led Zeppelin, desculpa. Eu percebi esse ato falha, hein? Ó, eu ouvi esse ato falha. É roqueiro, né? Yeah, baby! Mas então essa busca, ela faz... traz pra gente a primeira pontuação geográfica real do filme, que é a cidade do Leléu da Anunciação, que fica no litoral de Pernambuco. Aí chegamos no arco final, seu Fid Kenga. E o que que nos traz o arco final? Bom, a guarda de honra, né, dispara na entrada do noivo e faz o Douglas quase morrer, né, se borrar de medo na entrada dele. Inacreditavelmente, ele perde o sotaque, né, por uma incrível coincidência. Né? O cara tem um medo de arma que é capaz de infartar, meu irmão. Pra quem? Agora a pergunta que quem vale. Quem viveu no Rio de Janeiro, ele não está representando muito bem o povo fluminense. Okay. Porque aqui, com arma de fogo, aqui é o que mais a gente vê. É milícia, né? Traficante. Agora eu pergunto o seguinte para a banca, eu gostaria das respostas dos senhores. Se borrou? Muito. Borrou. Borrou? Borrou muito. Borrou. Aquele terno branco ficou marrom, velho. Né? Borrou muito, porque depois disso ele passa um bom tempo andando curvado e é muito engraçado prestar atenção nisso, porque ele anda como se ele estivesse com peso e meio que se segurando assim. É muito engraçado, muito mesmo. Nessas horas que a gente pergunta, peido pesa? Na delegacia, depois disso aí, né? A Inaura vai lá visitar o Leléu e avisar que o Vera de Libra tá vindo, né? Vai matar ele na delegacia mesmo. E o Leléu, cara, né? nessa cena eu tenho que dar um parabéns pros dois, tá? Pra Inaura e pro Leléu. Porque, porra, a interação deles é muito pra minha cabeça, cara. Agora, Inaura! Chama! Não, calma, isso é o final. Não atropela o final ainda não, calma. E na hora, vai chamar Citonho. Mas pra quê? Pra ele me soltar, mulher. Mas que ele aguarda, ele não solta, ele prende. Mas a gente vai enrolar ele. Ah, mas ele já é todo enrolado. Ah, mas vai logo, mulher, que vai lá e que resolve. Aí ela, quebrei minha unha. Peraí, deixa eu dar uma lixada aqui. Aí ele tá lá arrumando as coisas, ela tá lixando. Isso se chama TDAH, tá lixando, viu? Né? Tá lixando. Aí o Leléu olha pra aquilo. Eu tenho quase certeza que ele olhou pra câmera, ele olhou pra gente e falar: isso não tá acontecendo, isso é mentira, só essa cara. Se for pra hoje, eu agradeço, filha de uma puta! Ele falou: tem pressa não, Inaura! Cara, que cena! Não, e o pior é que a gente, sabe, a gente tá no. A gente tem urgência, né? Porque mesmo sendo uma comédia, a gente tá ansioso pra resolver, pra o Leléu resolver o problema, né? A gente tá tão conectado. E a gente tá com ele ali, porra, bora, minha filha. E ela lá, lixando a unha. Né? Deu vontade de dizer, bora, Jota! Oi, chamou, papai? Chamou, papai. Porque a Inaura ali pegou um TDAH bonito, hein? Né? O Cabo, ele volta, né, pra ver o Leléu, né, e... Ele é convertido e casado ao mesmo tempo. Ele é convertido... Peraí, rapidinho. Ele é convertido em qual igreja, Chico? A Igreja Adventista pela Fé no Corpo Glorioso. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou fazendo gesticular. Eu também. E outra coisa, né? Enquanto ele está sendo convertido e casado, ele está sendo recebendo upgrade nas patentes militares, né? Dele. Né? Sim, eu posso... cada enrolação a patente sobe. Não... Vem aqui, seu cabo, que a gente vai casar. Mas é que eu não posso casar. Não, pois sim, sargento. Não, mas é que eu não trouxe ainda os dois quando. Que é isso, tenente? Isso já está resolvido, não tem problema não. Ah, então você me converte. Pronto, toma água. Tá convertido, capitão. Mas é que negócio assim, o negócio tá... Ah, que isso, general. Pode entrar, traz a tua mulher aqui, não tem problema não. Ah, mas tá ligado. Mas peraí, você vai ter que esperar lá fora. Não, eu espero lá fora, brigadeiro. Não tem problema não. O cara foi pra aeronáutica. Muito legal. Daqui a pouco você volta e te devolve a cela. Beleza, presidente. E o pior de tudo... Os pombinhos, né, entram na cela, já casados. Não, o pior de tudo, você não entendeu a piada. Você não entendeu a piada final, né? Ele tá subindo de patente. Qual é a última patente? Presidente? Por quê? Por quê? 64. Por favor, esclareça. 64. Acima dos brigadeiros só tinha o presidente, cara, que era militar também. Lembrando que a peça ela é de 1960 e ela ficou em cartaz na Bahia de 61 até 64, quando ela teve que parar de ser encenada. Né? Por que será, né? Porque ela carregava muito mais coisa do que o filme carrega, inclusive falando de sistema carcerário. Né? Seguindo. O Cabo Citonho e a... Francisquinha vão fazer a lua de mel, devidamente casados, e, pasmem, são interrompidos de novo, cara, mas que coisa! Cara, mas essa é a melhor interrupção de todas, porque quem interrompe eles é o Vela de Libra, o matador. Que tá procurando é alimentar, Leão. É alimentar pinto com pão de ló. Não, quem é essa aí? Ah, é minha esposa. Tu arrumou essa daí? Uma mulher desse calibre. Uma mulher desse calibre com uma porra morta que nem essa daí. Parece que ganhou numa rifa. Cara, que humilhação. Pobrezinho do... Ai, ele tava até bom nesse tanto, moço. Mas se apareceu aqui, morreu. Desengatilhou no susto. Aí Leléu e Inaura estão fugindo, mato adentro, né? Eles ouvem os fogos da festa do casamento da Lisbela, né? Aí, porra, não. Bateu o amor. Não, não. Ele não vai largar a Lisbela. Não vai. Inaura, ele agradeceu Inaura, porque Inaura livrou ele e tal e coisa. Mas, porra, não dá. Lisbela é o amor dele. Então, beleza. Lisbela é o amor dele. Aí, Leléu vai atrás de Lisbela. E aí, a gente tem amigos. E Sif tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Amigo. Não. Fogo morra acima, água morra abaixo, e mulher, quando quer arrumar encrenca, não tem quem segure, cara. É verdade. Tô mentindo, sim? Primeira, de jeito nenhum. Primeira coisa que ela faz é ajeitar a maquiagem numa cena sensacional. De primeiro, novo, a música do Espumas ao Vento da Elza Soares rodando de novo. Cara, que casamento maravilhoso de música, cara. Puta que pariu. É, como eu já primeiro tinha dito, ela passa o pó. A voz da Elza Soares na canção do Fagner ficou impecável. Mas continua aí. Primeiro ela passa o pó, enxuga as lágrimas, ajeita o lápis que derreteu com as lágrimas e, por último, ela coloca o batom vermelho. E agora ela ajeita o cabelo e sai. Agora ela tá armada. Tu viu o cenário? O cenário que ela... É, a cor do cenário que ela se maquia, né? Que ela se maqueia. É justamente aquele tom lúgubre que era utilizado pelo Vera de Libra para... Sim. Sim. Aí a gente percebe que, eita porra, vai dar merda. Porque agora ela tá boladona. É, como diz aqui a pauta do nosso querido Radicando, ela ficou boladona, ela fez uma maquiagem boladona. Consegue. Aí, cara, nossa, mas essa foi... Eu juro que eu não acreditei quando eu vi essa cena do Leléu, de coroinha, entrando na igreja em latim, mas é aquele latim João Grilesco, saca? Aquele latim, é o latim... Sanctorum, cachorrorum, que lativorum. Aí, menininhas, me ajudes a chegar naquela minha linha. Eu tô lá esperando, larga este corpo. Não, larga esse alesado atrás da igreja. É, largares esse alesado e me encontrares atrás da igreja. Largares. Não, e a Lisbela fala, tá bem. Tá bem. É que todo mundo fala bem e ela fala, tá bem. Cara, maravilhoso isso, cara. Foi que pariu. E o Vela de Libra tá no bar, né? Tomando uma cachaça. E quem é que chega pra enfrentar ele? Ah, lá, lá. Inaura de Libra. Inaura de Libra. É a Amazona do Zodíaco agora. Bote um gole dessa cachaça de amansa corno pra mim também. Disse Nara no bar, quando todo mundo tava correndo. Porque ela chamou Bela de Libra de corno. Cara, tipo assim, pra ela já não tá dando nada, não. Se ela viveu, se ela morrer, foda-se. Né? É. O que que tu tá fazendo aqui, Naura? Eu vim atrás de Leléu, seu corno. Ah, então tu vai morrer agora que eu vou te sangrar? Que se foda, me sangra mesmo, eu já perdi ele. Mas se tu quiser pegar, ele tá ali na igreja. Ah, então pera aí que eu já volto. Que ela foi em busca de ver todo mundo morto, né? De ver todo mundo morrer. Mas... Ela foi pra provocar o Evandro e de forma que ele matasse ela e matasse Lelé logo em seguida, né? Mas... ela não contava com a sagacidade do Evandro, que, conforme a gente já disse aqui, não tem inocente nesse filme, todo mundo é sagaz. Ele não vai dar pra ela o que ela quer, ele vai dar o castigo que ele quer pra ela. Se ela quer morrer, então, pois bem, ela vai ficar viva pra ver o amor dela morrer. Aí chega a Vela de Libra na igreja, tenta explicar pro corno, digo, pro carioca, né, que é o Gavião tá vendo os galinhos. Gavião tá no galinheiro. É, o urso tá querendo dar um abraço. Que porra é essa, cara? O que tu tá falando? O porra do Leléu fugiu do caralho da cadeia. Quê? Fugiu? Como é que pode? Que porra é essa? o delegado corre pra cadeia, né? E no que o delegado corre pra cadeia, ele faz mais uma vez, interrompe. Eu vou te contar um negócio, o Citonho, ele tem que ter o apelido de coito interrompido. Agora, essa interrupção, viu? Essa interrupção, ela é interessante que, tipo, quando eles são interrompidos, eu acredito que o ator não sabia disso. Eu acho que ele imaginava que ia realmente rolar. Porque a cara que ele faz na interrupção é incrível, velho. Ele falou assim, puta que... Sabe aquela cara de puta que pariu de novo? Não, agora merda? Era minha vez, porra. Sacanagem, não. Agora que eu ia, tava no chamego. Ah, não quero mais essa porra, não. Vambora. Porra. Aí, delegado mais Citonho volta pra igreja, descobre que a Lisbela não tá lá, né? E então ele tenta. O Douglas fica entretendo a galera enquanto eles estão tentando achar cadê o Leléu, né? Aí nessa, o delegado consegue encontrar a Lisbela, tenta forçar ela de volta pra dentro da igreja. Mas nesse papo vai, papo vem, ela se rebela. Ela fala, ah, quero casar com esse trouxa aí, não. Pô, esse cara é muito mala, quero essa porra disso. Não, não, quero Leléu. Leléu é até gostoso. Leléu é que pega bem, pega bonito. Né? Aí cara, Leléu chega na porta da igreja. Né? Leléu chega na porta da igreja. Aí Lisbela, Leléu, Lisbela, Leléu, Lisbela. Ô, oh, para com essa porra aí, que negócio é esse? Tá fazendo o quê? Que você quer bagunça? Mas dessa. Não. Ah, eu quero morrer! Pra Lisbela. Não, morre não! Morro sim! Morre não! Morro sim! Que sem você eu não quero viver! E lá, lá, lá, tá, esteja preso de novo, bora lá pra dentro. Aí quando eles voltam. Essas cenas de declaração eu achei tão brega. Mas mas tinha que ser brega, maluco. Esse filme tava pedindo breguice nessa hora. Essa hora tinha que ser brega, maluco. Não tinha outro jeito, não. É porque, aí, sabe, é um vai e volta da delegacia. Vai pra delegacia, volta pra delegacia. Esteja preso, esteja solto, esteja preso. Não, mas aí tem um plot twist, meu caro Fid Kenga. Que quando tentam botar Leléu de volta na delegacia, quem estava lá esperando? Quem? Lucifer. Ele joga mesmo, vale de Libra. Ele joga nas costas, eu pergunto pra ele, ele joga nas costas da Cif, cara. Mano, que cretino. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, meu filho. É o Vela de Libra. Chegando lá. Chegando lá, a Vela de Libra faz todo mundo de refém, mas Leléu lembra que recebeu uma promessa dele de se livrar do inimigo. Vela de Libra com o filho, mas todo mundo de refém, o Douglas paga de babaca de novo, né? Que ele fala, e aí, meu brother, legal. Entra pra dentro e para de falar que nem viado. Ô, gente, eu tô contigo e não abro. Macho que só. Né? Muito macho. Sim, macho. Então... Saca o macho do Didi com o pezinho rodando assim? É, ó, muito sim. Macho. Macho, macho. Macho. Muito macho. Vela de Libra confirma a dívida que ele tem, apenas para saber que ele precisa matar a Federica Evandro, ele mesmo. Ao decidir matar Leléu, antes de se matar, ele levanta o oitão, ele leva para a delegacia, prepara o disparo e bum. Ao decidir matar Leléu, antes de se matar, ele leva o Leléu pro oitão da delegacia, prepara o disparo e bum, os dois caem. É, porque o Leléu falou, mas o senhor ainda tá me devendo, tem que me matar meu maior inimigo, tá? Eu vou matar aqui o delegado. Não, meu maior inimigo não é o delegado, meu maior inimigo é você. Mas aí tem um problema de ordem. Se eu me matar agora, eu lhe pago a dívida, mas eu não lavo minha alma. Então vamos fazer o seguinte, tem que botar na ordem. Primeiro eu te mato pra lavar minha alma, depois eu me mato pra pagar-lhe a dívida. Ah, então tá bom. Então, aí, como disse o Chico, é que não tem ninguém bobo aí, né? Né? Não tem ninguém bobo. Ele, tudo bem, o cara tem, entre aspas, honra, ele vai pagar a dívida dele, mas ele vai fazer do jeito certo. Ele não é idiota de se matar primeiro. Aí, não é um filme português, porra. O Frederico aponta a arma... Houve-se um disparo, e você vê o Leléu cair. Você vê primeiro o Leléu cair. Só que depois volta a cena um pouquinho, faz aquele flashback, né? Aí mostra a cena do Evandro dando tiro no Leléu, só que antes, aí tem aquele narrador, cara, o Jorge. Cara, o Jorge mandou muito bem. O Jorge é o narrador, não é Jorge o editor, não. É o Jorge o narrador. Não, mas o Jorge o editor manda bem também. Também, mas não é esse caso que ele manda bem, não, tá? Aí o Jorge lá... É o Jorge. Mas nesse momento que Frederico Evandro vai matar Leléu, de repente surge Lisbela e dispara contra o maligno que cai morto. Aí, meu Deus, Lisbela matou o bandido, tal e coisa. E agora, o que a gente pode fazer? Eu não posso deixar minha filha com o nome sujo na lama. Eu preciso dar um jeito na vida dela, tal e coisa. Aí, Citonho... Porra, Citonho é o parça mais parça que uma pessoa ele pode querer na vida, cara. Se tem uma pessoa que eu queria que você tivesse meu amigo de paixão, era Citonho, cara. Ah, seu delegado, por que então você não deixa ela fugir mais, Leléu? Ela já tá com o nome sujo na praça mesmo, aí Leléu pode levar ela embora, troca de nome, troca de coisa e tal e coisa. Aí, tá. Aí, é isso que eu quero, é isso que eu Nossa, quero, papai. Eu quero que fugir com o Leléu, tal e coisa. Ah, então vá, minha filha. Vá, tudo bem, seja feliz. Aí, cara, se o pessoal for querer assistir esse filme por esse Citonho que você fez, o pessoal, ninguém vai querer ver esse filme, velho. Foda-se. Fala, seja feliz e resmunga, se puder. Se puder. Mas aí no que ele tira as balas da arma, que tá limpando, né, a arma da Lisbela pra tirar as digitais, né? Mas peraí, a arma da Lisbela tá com todas as barras? Tá com todas balas. As balas, né? Aí, cara, eu Volta ri tudo. Tanto. Eu ri tanto nessa metalinguagem, cara. Porque o filme rebobinou. O filme rebobinou. Não, eu me enganei. O narrador, não, eu me enganei. Porque na hora que Frederico Evandro ia matar Leléu, surge Lisbela, mas também surge Inaura. E é Inaura quem dispara o tiro que mata o Frederico. Inaura, minha bandeira de Pernambuco. Minha bandeira de Pernambuco. É, porque quando na primeira cena, quando a Lisbela era a possível assassina do algoz do mocinho, ele fala, Dona Lisbela, minha bandeira brasileira, né? Aí quando volta a cena, Inaura, minha bandeira, aí aparece a Lisbela em segundo plano, ele, de Pernambuco. Cara, o meio como eles usaram essa metalinguagem nessa cena repetida duas vezes, com o narrador pedindo desculpa porque ele se enganou. Eu só tenho uma ressalva, tá? Eu só tenho uma ressalva pra essa cena. A porra da Inaura não tava num ângulo bom pra atirar no cara, não, tá? Não tava. Tava sim, tava no subordão lá. Ela tava com a porra de uma um muro de buraquinhos na frente dela, cara. Então ela com tem uma mira, ela tem uma mira melhor do que a do Legolas. Ela é mulher de um atirador, de um matador, rapaz. Isso não quer dizer nada. Whatever. Tá bom. É que ela tava boladona, né? Eu tava boladona, a maquiagem faz tudo. É, foi porra, rapaz. Foi o Rímel. O Rímel que deu esse 20 no D20. Deu 20 no dado. Só lembrar que Inaura era prostituta antes de se juntar com Frederico Evandro. Então ela já teve que aturar muito cabra ruim. Então, quem pode dizer que ela não sabia se defender sozinha? Exato. É verdade. É por isso que eu gosto mais dela do que de Lisbela. Eu também. Principalmente é agora com sangue nos olhos, né? Não é só por isso, não. Mas eu também gosto mais dela do que de Lisbela. Com as pernas grossas e as tetas cheias. Né? É porque ela é rapaz! Né? Mas tudo bem. Aí, beleza, tudo esclarecido. Foi linda. Foi a Inaura que matou o filho da puta lá. Aí a Lisbela não tá mais precisando ser levada embora para ser feliz, mas não, mas eu quero ir embora para ser feliz de qualquer jeito, foda-se o Douglas, quero que o Douglas vá pra puta que pariu, não quero que passe mais a porra do Douglas, não, papai, me deixa aí, deixa eu ser feliz, então vá, minha filha, vai ser feliz, se puder. Agora, sacanagem com o pobre do Douglas, né, velho? O delegado tira uma onda da porra da cara do noivo. Né? Isso é que dá. Você viu a noiva antes do casamento? Se fodeu, bem feito. Da próxima vez eu faço o novo casal apertado. Né? E rindo. Solta uma gargalhada da porra. Aí, na mesma, pra fazer aquela poesia, né? Do roteiro, agora é a Inaura, que é a nova vela de Libra, né? Que ela vai lá e encomenda a alma do marido, mas, senhor, matei meu marido, mandei pro senhor aí, por favor, faça bem com ele, tal e coisa, e agora quem vai continuar a matança aqui sou eu, e ela faz lá a cruzinha. Dá a chupadinha na bala. Dá a chupadinha na bala. Eu fico com uma inveja dessa bala, inclusive. Né? Só você. E a torcida do Flamengo, né, que fica com inveja dessa bala, e agora ela é a nova vela de Libra. E aí tá acabando o filme, seu Feed Kenga. O que que acontece em seguida? Aí, não todo esclarecido, Libela foge com o Leléu. O Douglas vai sozinho pra lua de mel, porque ele quer voltar a visitar o Rio de Janeiro. Se né? foda ele. Na estrada, né, o carro de som parte em direção a várias aventuras com o destemido casal, né, apaixonado e pasmo. Eles falam o nome do filme. Oh, é nessa hora que o Peter Griffin levanta na plateia e fala: oh, eles falaram do filme! Lisbela e o Prisioneiro. Porém, Lisbela manda parar tudo pro melhor momento do filme e ao afastar a cena, eles se beijam enquanto o cinema tá se esvaziando e o último casal lá na plateia também se beijam e, pasmem, são eles. Oh, Dave! Que mandou um beijo! Hã? Brett mandou um beijão pra todo mundo. Mas não é? Porque, cara, tipo, eles estão indo em direção ao pôr do sol, aquela coisa linda, daqui a pouco... Eles falam com o... Eles falam, né, nesse diálogo onde eles falam o filme, eles falam com o público, olhando no olho do público. Aí quebraram, eles quebraram a quarta parede. Ali, Brett começou a mandar beijo dali, né? Quando sai o casal, e é o casal do mocinho e a mocinha do filme, aí Brett já correu com as pernas abertas, pulou na cintura dos dois. Não que eu duvide, olha só, Chico, não que eu duvide da capacidade de conhecimento cultural de nossos ouvintes, muito pelo contrário, eles têm muito mais que a gente cultura. Mas explica quem é Brett pra galera, faz favor. Ah, Bertold Brecht era um dramaturgo. Seu Bertold Brecht. Que inovou com a interação do corpo teatral com a plateia. Né? Você tem, no contexto cênico, as paredes laterais, a parede do fundo da cena e a quarta parede, que é uma parede imaginária, a parede que separa o corpo de cena do público. Né? Brett inovou quebrando essa quarta parede, onde há a interação dos atores para com o público que assiste a peça. E não, ouvinte, se você está pensando no Bertoldo Brecht, personagem da escolinha do professor. Seu Bertoldo Brecht. Você não está imaginando errado, não. É homenagem ao diretor Bertoldo Brecht. Sim, é uma obviamente que o Bertoldo Brecht era uma homenagem. Ô, Chico, tá? Só uma coisa, Chico. Que orgulho. Queria ter um filho assim. Nem tanto, mestre, nem tanto. Jabaculês! Ainda Chico, não. Bisque. Pera, porra. Onde é que a gente se encontra na internet? Olha, eu sou um cara que você me acha até no Virtual Contact russo, né? Então, eu tô em tudo quanto é lugar. Mas se você quiser concentrar, né, as coisas que eu faço, eu concentro lá no ocioleva-ao-vicio.blogspot.com, né, onde eu boto lá no blog Ócio Leva ao Vício todas as besteiras que eu espalho na internet afora. E vira e mexe, ele tá no Hub Multicultural do Paranerdia, que é o grupo da gente no Telegram. Cif, minha querida. Essa, Cif, vai, fala tu que tu tá mais bonito. Cif, minha querida, onde é que a gente encontra a sua pessoa? Olha, eu estou no multiverso das redes sociais com @leitecif em todas as redes. Uma semana atrás, mais ou menos, saiu o novo episódio do Queda do Véu, meu podcast, que você pode encontrar no site do Pensador Louco e em todos os agregadores, incluindo o Orelo. Isso. Nas aí, redes sociais. Só para fazer um jabazinho direito, que o Pensador ele exige isso por contrato aqui nos feeds do Paranédia. É onde ele comete o teatro escuro do pensadorlouco.com. Tá? E só um conselho para quem for ouvir o podcast da Cif: não ouça o poema dos gatos. Vocês vão chorar. Não, ouça. E eu te digo mais, o melhor jeito é ouvir no escuro à meia-noite. O Queda do Véu tá completo na sua primeira temporada e estamos no quarto episódio da segunda, que já está completa também, mas como eu tô com um problema de saúde meio cabuloso, que eu não consegui resolver ainda, mas está em vias de resolver, a temporada já está terminada, escrita e revisada. Eu vou só narrando e entregando para o Pensador. Mas eu creio que vá passar dos 12 episódios nessa temporada atual. Também participo de outros podcasts de vez em quando lá no Teatro Escuro e sempre que alguém me convida. Recentemente eu fiz o episódio sobre saúde da mulher no Me Julguem. Eu contei um pouco sobre o problema de saúde que eu tô tendo no momento e conto passagens disso nas minhas redes sociais. Mas o lugar onde eu falo mais sobre isso é no TikTok, que também é @leitecif. Lá eu conto sobre a rotina dos momentos que eu preciso ser socorrida, os remédios que eu tô tomando, o que é que eu tô fazendo e... É isso aí, gente. Por falar nisso, já deixa também o link para Pra vaquinha. Ah, assim, meus amigos pediram para que eu abrisse uma forma de ajudar a pagar o meu tratamento, meus remédios, materiais de higiene, etc. E a gente concentra essa campanha no meu Pix, que beleza. É 87981711850. É muito importante o que eu vou falar agora, que é assim, todo o valor que chega no Pix é destinado para comprar remédios, materiais de higiene, pagar custos de viagens e exames. A cada 10, 15 dias, quando eu vou na farmácia comprar material de higiene e remédios, eu posto as notas na rede social. Geralmente eu fotografo, mas eu faço vídeo também e explico um pouco das coisas que eu comprei. Maravilha. Sempre nesse período de 10 a 15 dias. E é óbvio que o link disso vai estar no post aqui deste episódio. Eu espero que vocês todos ouvintes façam o favor de dar um caramingá qualquer para a dona Dona Silva, que ela merece, tá? Gente, eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui com a gente e a vocês por terem disponibilizado esse tempo, principalmente a Cif, que mesmo com problema de saúde e com tempo curto, ela disponibilizou esse tempinho para vir aqui brincar com a gente aqui, falar desse filme maravilhoso, certo? E eu vou, a gente vai ficando por aqui, porque acabou de chegar o meu cuscuz com leite, né? Oi! Alexandre Nerdmaster. Você quer que eu te mande a merda agora ou espera acabar o negócio? Acabou aqui de chegar meu cuscuz com leite, meu biscoito creme crack aqui com manteiga. E vamos ficando por aqui. E tchau e benção. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br. só quer voar.